Tem uma formação à frente, poderia rodar pra gente direto do Duna? Livre de desvio, 9-1, informado, reporte no localizador. Reporte lá no localizador, o 9-1 é slide. Cego, se o Oscar autorizado qualquer remetida para o sistema 7, vento no 40 graus, 1 grau. Autorizado qualquer remetida, cego, se o Oscar, 7. Chegou 645 via chegada a ponto, desça para 4-0, ajuste 1019. Estabilizado 9189. O 9189, Lisa Leste, chame torre 118, desce 195. 895, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol 9189, final da 1-0. Gol 9189, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização. Siga para o farol de Tapuã, tenta esses dois para Ponte Chilão. Vai para o farol de Tapuã, o Cervo Fiota. Gol 9189, forma o tráfego, afastando, linha do litoral sul. Inicia na espera em pouco instante, a linha 50, não interferirá com o seu ponto. Fuga autorizado, pistão 20, vento 130 graus, 129. E autorizado, pulso 9189, é gol. O Serra Gulf Oscar segue para novo toque remetido ou vai para ponto final? Ponto final, sir. Gente. O Fiosca informa o visual com o tráfego nacional 210. Visual com o tráfego nacional 210. Seis. Tsunami 143, boa tarde, chegada a ponte, desce para o nível 050. Identificação, foi na proa de Bomed para a chegada do Bomed 1, reporte no grau da descida. Alfa, 60 milhas sudoeste do Salvador, informo que não recebo as últimas três, o modo Charles Transponder, confirme o erro que mais está matando. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte para girar base final da 1-7. Cara, o Sérgio Fiosca tentando pousar na 3-5. O senhor deseja pousar na 3-5? Afirmo. Sim, reporte final da 3-5, Sierra Gulf Fiosca. Vai reportar na final da 3-5, Sierra Gulf Fiosca. Agradecido para o 050 na prova de Bomed para a chegada do Bomed 1. O 9989, solo 25, libera a direita, chama o solo Salvador em 1-2-1 decimal 9. Direita 219, 9189, obrigado. Terra, Golf e Oscar, pouso autorizado, cabeceira 35, vento no 30 graus, 129. Pouso autorizado, Terra, Golf e Oscar. Oscar, sala 27, a estação na frequência livre, bom descanso. Papapá, Juliette Afonwhisky, flor de Bomédio, para chegar ao Bomédio ONU, essa é para o nível 050, ajuste 1019, procedimento ILS, X-Way da questão 0. Firma. Acelero 6143, via Bonfo, essa é para 2010, ajuste 1018, reporte localizador, questão 0. 2022, Sinai 201, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 12 metros. A linha e decola 621. Obrigado, eu tenho 43, eu deixo para o 2010, o VLS, eu posso com o localizador. Obrigado, do lado. Cima Lima Alfa, liberada a restrição de altitude em Itapu, deixa agora para 3 mil pés, ajuste 1018. Autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Autorizado, pois, pista no 0, gol 645. Na 201, decola 35, controle Salvador, 120, décima 8. Na 201, controle Salvador, 1208. 208. Alta para 2 mil pés, ajuste 10119. Canal 143, informa o ajuste 0019, Luiz Elétrica, relativo ao localizador. Pessoal, 019, reporta ela. 7143. Chamei 6413, Liga LS, chame a torre 118, decimal 95. 18, 95. Torre ou Chanelo 6143, sinal 10. Chanel 6143, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo. Direto a Brusque, Estaleiro 2000, revisar para 2309, número 4, na aproximação. Salvador, boa noite, Azul 69, melhor ponto de espera. Azul 6909, boa noite, mantenha o ponto de espera. Número 3, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 2 nós. Número 11, 10, ou Xará. Boa noite. Chegada Gomes de Ono, dois separadores, um peça, Jus 1019, reporte localizador que se leva. ITAP, inicialmente o ITAP, e agora deixa para os 50, esse é para os 50. Para 2003, ajuste 1019. 2019, Juliette Alfa 1. Controle Lima Alfa, que aceptou o voto. Número de Alfa, Liga LS, chama a torre 1-1895. Número de Alfa. 2 Salvador, Lima Alfa. Alfa, será que está todo 1-1-0? 1-1-0. 1-3-0 graus, 1-1-9. Presta após o... Cancelar o curso do canal, faz uma parte pela direita, ok? Sim, tinha parte para o cancelamento do plano Lima Lima Alfa. Lima Alfa. Azul 6909, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 6909. Chanel 6943, solo 42, libera direita, solo Salvador, número 219. 219. Qual parte que segue após o ponto? Qual parte que segue após o ponto? Sim. 6909, autorizada a decolagem pista no zero, vento no 20 graus, no 29. Pista livre de decolagem pela 10, faz o 6909. Alfa, complete o leste, chame o torre 1-1-8, decimal 9-5. Lima Alfa, passando no centro. Para embaixo travado, passagem de voz, uma batida direita do Alfa. Lima Lima Alfa, plano instrumentos cancelados 43, curva esquerda, base pela direita, pista 17, informe o final da 17. Lima Alfa. Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, VLS, chama a torre 11895. Chama esse centro Recife na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251, 23, 856, 209. 23, 80, recomendo. Decimal 23, 80. Controle Salvador, boa noite, azul 6919. Azul 6919, contato radar, saída salvo 1, sobre manter o nível 320. Subindo por 320, azul 6909. Pode cancelar, estamos visual do campo. Sim, estão na sua parte mais alguns instantes para o cancelamento. Reposte em Timbra, o Juliette Alfoice. Timbra. Timbra. Timbra. Lima, Lima Alfa, ponto autorizado pistol no 7, vento no 40 graus, 11 minutos. Lima Alfa. Passou sim para o Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, plano instrumentos cancelados 45, curva esquerda, base pela direita. Reporte final da 17, Juliette Alfa Whisky. Vai informar na final da 17, Juliette Alfa Whisky. Azul 4206, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento no 40 graus, 99, azul 4206. Decolagem no 0, azul 4206. Alfa Romeo Lima, Lima Alfa, solo 46, libere próxima direita, estacionar frequência livre, boa noite. Final 17, Juliette Alfa Whisky. Juliette Alfa Whisky, pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, no 09. Autorizado, pouso no 7, Juliette Alfa Whisky. Meleiro, separa 2 a pesa, ajuste 1-0, 1-9, livre, LS, reporte, localizar a versão 1-0. 2000, 1-0 na nave, autorizado o Edson e chamará estabilizado na 9-1. 4206, decola Alto 48, controle Salvador 1208. 208, grato, nosso trabalho, 4206. Juliette Alto Whisky, solo aos 48, libera direita ao estacionar frequência livre. Controle, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar, pega a PUCA, se mantém 350. 350 com referência, autoriza PUCA. E a PUCA, é a PUCA. Controle de PUCA, 4206. Menagem 19, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125.1, 238, com menagem 19. Estabilizado com 196. Pela VML, VLF, chama-se 1995. 1995, VLF. operador, boa noite, o Gol 1966, baixado e travado, pista 10. 1966, povo autorizado, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, Gol 1966. Da presente direto Ramon Fox 018 e chame Centro Recife na frequência 12685. Confirma a frequência, por gentileza? Frequência 12685. 2685, agradeço muito a coordenação, mas o presente já não tem a rota. 24206, Brasil 285. Presente. Com informação aqui, informação local. Azul 2997, chegada a Manta, está falando 050, procedimento ILS, X-Ray Camo 0, no ponto de ordem, está falando 50. 050, autorizado na AMA, autorizado ILS, X-Ray, da 10, 2997. Solo 57, libera direita, solo 219. Libera direita, solo 219, 119. 2997, vaga presente Duna, em alta velocidade para tirar um pouco do nosso atraso, senhor. Aí 2997, autorizado, voar direto Duna, ambiente saindo a 4.100, registro no 09. Duna 4000, estado 1019, vai passar estabilizado, 2997, muito obrigado, senhor. Autorizado final do X-Ray, vai apontar estabilizado 2997, estado 1019, obrigado. 5957, eu tô falando de voo 050. Buenas, good evening, Condo 077, ready for departure. Condo 077, line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Good, line up and take off, runway 10, and can you give us an initial climb altitude, Condo 077? You have to follow your departure, sir, your SID. The first turn is to the left. You're going to take off. You're maintaining. You're heading until 2,000 feet of the third mile. Then you turn to fly Momo. Flying Momo, you have a restriction. You have to pass flight level 100. I think that's 15 miles from Salvador. Then when you take off and you pass 2,000 feet, departure control will say to you if you can climb or not. Okay, Condor 077, just copy. Okay. Boa noite, 295. Obrigado, boa noite, 2997. Boa noite. Oi, Salvador, correção, boa noite, 2997, estabilizado, ILS X-Way 10. As 2997 continuam na aproximação, agora está saindo. Prossegue na sua escuta especialista, 2997. Dois 2997 pouso autorizado, sistema 0, vento 140 graus, 109. Pouso autorizado na 10, 2997, poderia salvar o vento novamente? Vento 140 graus, 109. Contact from Patrick from flight level 330 via Momo Departure. Contact 077 on Momo Departure, contact 330. 957, cancelada a inscrição de empate, desça para 2010, um ajuste na 019, autorizado o final do procedimento em anexo que reina, parte estabilizada. 1097, tamo. 3297, contato radar, soltar o nível de voo 320, vira saída São Bruno. 320, tamo 1, tá 3297. Eu tomo 072, vira soltar o nível de voo 050. Azul 9072, vista para o nível de voo 050. 050, Azul 9072. Esse é o novo Lima 3-0. Lima 3-0, boa noite, meu irmão. Conde 077. Conde 077, what? 077, sai da leste, Mike, Serra, Sierra, Vila. Come on, 077, Mike, Sierra, Sierra, you are. Thank you very much. Over here.